Panorama Agrícola para 11 de junho de 2015, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, hoje 11 de junho, no ar o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: a prática é a mãe da habilidade. Na entrevista desta quinta-feira você confere: EPAGRE Ciran avalia água e solo no sul do estado para verificar presença ou não de resíduos da mandioca. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre o Parque Natural em Lages. Dica do dia. O artesanato feito da fibra da bananeira pode ser uma boa alternativa de renda para as famílias indígenas e de agricultores familiares. A EPAGRE ensina o processo de corte e extração das fibras e técnicas de colagem e trançados na confecção e decoração de vasos, caixas, vidros e garrafas. A matéria-prima é barata e de fácil acesso. Fique ligado no Panorama Regional. Parque Natural Municipal de Lages. Considerado como uma das maiores reservas de mata araucária, todo o sul do país aqui, de mata fechada, com flora e fauna nativa na região, o Parque Natural Municipal João José Teodoro da Costa Neto atrai diariamente visitantes, turistas, biólogos e estudantes que realizam pesquisas e aulas práticas nesse local, então nesse Parque Natural do município de Lages. Acadêmicos do Centro de Ciências Agroveterinárias, é o CAV aqui da UDESC, em Lages, sempre têm agendado visitas com fins científicos ao parque, onde pesquisadores do cursos de mestrado em dendrologia, é um ramo da botânica, né, percorrem a área, e também os alunos do curso de engenharia ambiental, florestal, na disciplina de ecologia, realizam seus trabalhos universitários nesse local. Então eles têm aproveitado ali para percorrer trilha que dão acesso a cascatas, passando em meia mata repleta então de araucárias centenárias e outras espécies nativas típicas da região serrana. E ainda quem tiver um pouquinho de sorte pode encontrar pelo caminho pegadas de leão-baio, araras, aves exóticas, bugios, lagartos, marrecos e outros exemplares da natureza, né, tá ainda intacta e preservadas das ações do homem. Então, um fato curioso até que tem acontecido, né, é que o pessoal lá sempre tem visitado uma colmeia em um tronco de uma araucária com uma idade estimada de 300 anos, segundo o gerente do parque, o engenheiro agrônomo Giovanni Tomazelli. E ele sempre tem colocado à disposição, né, essa visitação ao Parque Natural Municipal de Lages e está contando agora com uma nova sede administrativa, está sendo concluída agora, né, recebendo a nova mobília. Então isso aí também vai dar um pouquinho mais de comodidade para todos que queiram visitar o Parque Natural Municipal do município de Lages. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. Em apoio ao setor produtivo da mandioca, a EPAGRE Ciran realiza pesquisas para verificar se existe ou não contaminação dos resíduos da mandioca no solo e na água. O pesquisador da EPAGRE Ciran, Alain Ren, é o nosso entrevistado de hoje. E ele fala sobre o estudo de caso que conduziu em Sombrio, sul do estado. A gente trabalhou num estudo de caso com monitoramento das águas subterrâneas, através da coleta de amostras de água em um poço piezométrico. E o objetivo dessas coletas era adquirir indicadores ambientais que pudessem nos mostrar uma possível contaminação do lençol através dos efluentes provenientes da, da mandioca, que é e de seus subprodutos na fabricação do polvilho, que cientificamente são comprovados como algumas substâncias são contaminantes da água e do solo. E a ideia desse monitoramento era justamente investigar se essa contaminação se confirmava ou não. Além disso, fizemos coletas de solos, figurando na mesma ideia de confirmar ou não essa contaminação. Como se trata de um estudo de caso, a gente não conseguiu chegar ainda numa conclusão definitiva. Mas a gente pode afirmar de antemão que nesse estudo em especial não houve necessariamente uma contaminação direta. Existiram pontuais de algumas substâncias contidas no efluente que oscilaram ao longo do tempo, mas dentro do que normatiza a legislação ambiental, em termos de contaminação, elas não se confirmaram. Mas não isenta da necessidade de estudos mais aprofundados, trabalhando com as diferentes características de solos, porque a gente trabalhou com um solo arenoso, a gente não avaliou outros tipos de solos, e em contrapartida precisaria avaliar diferentes concentrações, porque uma grande dificuldade que você tem quando você trabalha a campo é avaliar as características do efluente, porque ele oscila muito conforme a necessidade do produtor e da indústria que produz polvilho ou farinha de mandioca. Então esse efluente tem características muito variáveis e você não consegue ter um padrão mediano desse efluente. E da mesma forma, isso acaba dificultando até mesmo a avaliação posterior, que é o lançamento desse efluente no solo, a valoração dos indicadores lá na frente. O problema maior seria o ácido cianídrico, é isso? Exatamente. Esse é o grande, é tido como o grande vilão, mas no contexto ambiental, hoje, em termos de referências bibliográficas, você tem carência de informações ambientais nessa área de estudo. Então, por isso, da necessidade de mais estudos, de mais investigações, outros projetos que pudessem direcionar a linha de raciocínio por diferentes vertentes a fim de responder às questões que são levantadas. Hoje a gente, a exemplo de outros projetos, de outras culturas e até mesmo da pecuária, você consegue traçar ideias que poderiam ser utilizadas dentro da cadeia produtiva da mandioca, onde você conseguiria responder essas questões, trabalhando a questão do manejo sustentável dos efluentes da mandioca, trabalhando na consolidação de possíveis alternativas de tratamento desse efluente e agregando valor ao próprio produto e subprodutos da cadeia produtiva, porque mais cedo ou mais tarde o que vai acontecer é que a própria cadeia produtiva vai exigir possivelmente uma certificação ambiental desse produto. A exemplo de outros subprodutos que são vendidos para a Europa, a Ásia, existe hoje uma grande tendência de exigências ambientais a nível de certificação ambiental dos produtos e uma grande necessidade da origem desse produto. Quão ele polui o meio ambiente? Se ele polui ou não? E quando o produto tem uma certificação ambiental, você está diretamente dizendo que ele realmente tem uma tratativa diferente lá na base da cadeia. É por isso que há necessidade desses estudos. A pesquisa, esse monitoramento foi feito aonde, Alan? O trabalho em especial foi realizado no município de Sombrio, no sul do estado de Santa Catarina, onde existe uma grande demanda de produtores de polvilho e farinha de mandioca. E, claro, com autorização do proprietário da indústria polvilheira, a gente conseguiu implantar um poço piezométrico na área, em uma área que ele possuía na propriedade, onde não havia lançamento de efluentes e não havia produção de mandioca, a fim de preservar as características naturais do solo e assim ter uma credibilidade maior na avaliação dos resultados finais do estudo. Como eu falei no início, existe a necessidade de avaliações posteriores, não só nesse local, mas em outros locais, para realmente confirmar os resultados que nós alcançamos nesse primeiro estudo e avaliar outros tipos de solo em outras propriedades espalhadas não só no estado de Santa Catarina, mas até dos parceiros desse projeto, a exemplo do Paraná e outras instituições. Você ouviu a entrevista com o pesquisador da IPAGRI-SERAN, Alain Rein, sobre um estudo de caso conduzido em Sombrio para avaliar resíduos de mandioca na água e no solo. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRI.